você quando eu falo que amo. Eu estou falando a verdade. Brinca comigo e com meu sentimento. Não faça isso não. Tá judiando de mim. Se um dia você nunca me amou, por que que faz amor comigo? Está bom demais. Quando eu te beijo, diz que foi gostoso. Na cama eu rola, rola danado. É muito fogo e paixão que não acaba mais. Muito fogo e paixão que não acaba mais. Por que você brinca com meu coração, meu amor? Quando eu falo que amo, eu estou falando a verdade. Brinca comigo e com meu sentimento. Não faça isso não. Tá judiando de mim. Se um dia você nunca me amou, por que que faz amor comigo? Está bom demais. Quando eu te beijo, diz que foi gostoso. Na cama eu rola, rola danado. É muito fogo e paixão que não acaba mais. Muito fogo e paixão que não acaba mais. Por que você brinca com meu coração, meu amor?